Todo eu passarei 2232. 3232. Remota 1-2, puxa, dona Neto. Aguarda o processo 2232. Ah, perfeito. Para o tanque Sultan 3629, POB está com 149, 3 horas e 50, alternativa, Galeão. É, 49 apenas, você vê aí? 149. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa, Ponte Pera da Golf, 2895, Ringão 0119. Tanto 3629. E 1, Juliette, Alfa, Ponte Pera, 2695. Fala, Fala, Fala, Fala, Fala, Fala, 3897, informação terra, autorização São Paulo, Barulho, 3897, São Paulo, passarei 2232, autorizado, puxa, porta, pronto, táxi. Tomarei para o táxi, 2232. Tan 3897, Guarulhos, 320 autorizado, VP Zulu no 0, Taubaté, decola pista 28, curva à esquerda, continua. Decola pista 28, mantém pro até 2500 pés, após curva à esquerda, saída da L, transição ótima, controle 1-20-8, aceno 5063. Uno, autorizado a mão, mantém com a pista 28. Forte pronto, rumba 5-1. Pronto. Devido à colagem da cabeceira 28, o vento é 190 graus 139. Seu ajuste no 09. Tá, próxima ponte espera 28, pronto, azul 2718. 2718, cliente, mantém ponto espera da cabeceira 28. Mantém ponto espera 2718. O 2798, alinhar e manter a cabeceira 28. Alinhe e mantém 28, azul 2798. Decolado 5-1, controle 1-208. 208, meu patrão. Comandoro 2232 para o táxi, com 7 no PAB, 4 horas de autonomia, alternativa, Comandoro. Passarei 2232, táxi aqui a Juliette, Alfa, Ponte Pera da Golf, 2895, Ringão 101. 9 pontos de espera, 108 ação. 28 pronto. 3629, mantém ponto espera 28. Mantém. Zero zero graus, não, não mais. Azul 2798, como o tráfego da Força Aérea, Brasil 110. Com voa esquerda na saída coral, tá passando 2.500 pés para nível 100. Teve decolagem da 28, vento é 180 graus, 11, mais o ajuste no 0, 11, azul 2.7.8. Sendo tráfego, 1.011, livre decolagem 28, 4.2.0.8. Papá Linhari, manter a cabeceira no 7. Ali mantém o no 7, papá. Sete noites, decolada 54, chama controle 1208. 208, boa noite. Pode agilizar o táxi, Mike, papapá, até a cabeceira. Ô, Mike, papapá. Aqui, papá. Condição de agilizar o táxi e alinhar. Aqui, papá. Quando pronto, tá livre, dá 1.07. O vento é 1.90 graus, 1.09, o ajuste no 0.9. Autorizado feedback, reporta para o SAC. Mike, papapá, decolador 5.000, chama o controle. 1.09, 1.208. 208, Mike, papapá, muito grato, boa noite. Graças ao Salvador, boa noite, Sassané, 6201 para autorização. Canal 6201, prepara a saída da El Lideirum e aguarda cobre. El Lideirum e aguarda. Alinhado e pronto, 3, 629. 3, 329, mantém a posição. Salvador, Xané 6201, na posição 4, na próxima posição de acionamento, vai dar autorização. Gente, Xané 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolagem da pista 10 com primeira curva. Corrigindo, decolagem da pista 28. Com a primeira curva à esquerda, na saída da El Lideirum, apenas VBR 857 Moussa. Aciona no transponder 5036, o controle em 120.8. 32, boa noite, ali mantém pista 28. Ali mantendo 28, 2232. 5036, chama 1208, 6201 para o pushback. Gente, a Xené 6201. Para informação, mantenha a proa até 2.500 pés, após iniciar a curva à esquerda. Sim, mantenha a proa até 2.500 e após iniciar a curva à esquerda, 6201. O 6201 está autorizado o pushback, de acordo com a causa da aeronave ser voltada para a taxa índia, ok? Sim, se iniciando o pushback, cauda para a índia, 6201. Decolou 58, controle 120.8. Boa noite, 2232, decolagem autorizada 32232, decolou 2100, controle 120.8. 1208 a 2232. Via Juliette Alfa até o ponto de espera da Gol. No ponto de espera Torre, em 1.18.95, ajuste 1-0 no 1. 1-0 no 1, ajuste, beleza. Juliette Alfa, ponto de espera Torre, Chanel 6201 para Mustang 134 a bordo. 3h40, Campinas. Chanel 6201, segue o Airbus da Tano, ponto espera torre 118.95, ajuste 1011. Acompanhar Airbus Tan, ajuste 1011, ponto espera torre 7.25. Commander Tower, with Avian Ocean Air 6143, establish, clear long and lock it. Roger 6143, clear to land runway 28, wind 190 degrees, 10 knots, NH 1011. 1011, Ocean 6143. Clear to land runway 28, Ocean 6143. Vitória 360 autorizada, via Upper Whisk 50, decola pista 10, curva direita, saída da Eltra, Sambidev, controle 120.8, aciona 5101. Só para informação, tá, já está sequenciada a aeronave para pouso na 28, coordenação e controle, e por isso vai prosseguir agora da 10. Ah, ok, perfeito, obrigado. Então participa então, será 1-0 para a Vitória, Vieira para o Whisky 50, para 360, decola da 10, curva direita da LBDEV, 308, 101. Confirmando transição BDEV, reporta Busco no meu bateu. Ok, é da Eltra Sambidev, chama Busco no meu bateu. From the wind to Ocean 6143. 190 degrees, 10 knots. Okay, Roger, thank you. Salvador, boa noite, 3897, ponto de espera da 28, visual com tráfego na curtíssima. 1897, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera da 3897. Ali mantém cabeceira 28. Mantém 28, tá 3897. Meu 143, solo 06, próxima à esquerda. Solo 121, décima 1, mantém a posição onde está Alfa. Ok, mantenha a posição antes da Alfa, 143. Da 3897, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 079. Decolagem pista 28, da 3897. 143, pode continuar, Felipe? Afirma, chamou um 211. 211, graças. 3897, decolada 07, controle 1208. 208, está 3897. Vai, Salvador, 6201, ponto de espera da 28. 6201, ontem o ponto de espera da 28. Devido ao tráfego, decolou à frente na mesma saída e agora o tráfego para pouso aproximadamente 9 milhas fora. 6201. Oceania 6143. Approve taxi by Juliet, gate, Vila Cabo. Juliet, 6143. Por 23, Sam Salvador, 208. Aguarda para mim, se o bicho desce. 201, após tráfego na curta, ali mantém pistão no zero. Corrigindo 28. Pode aeronave, final, aliar, manter, 201. 1 após a decolagem, sem restrições, mantenha a saída conforme carga. Testará perfil da saída conforme a carga da 201. Polo 166, solo 212, libera agilizando na última, mantém posição antes da Indy, chamou 211. Gente, vai liberar na última, 211, antes da Indy vai manter a posição 1166. O Gol 1166, táxi via Índia até o Gate 04, agilizando por gentileza. Índia 04, Gol 1166, agilizando. Não tem balizador no 04, vou 1166. Coisa na mãe, pai, era 1166. Gente, aguarda. Do 1645, a pista foi modificada para 1-0. Após a aeronave da companhia partir no 04, está autorizado por Chibek, reporta pronto táxi. Ok, para 1-0, faz o colega no 4, puxa a cena de uma no meio do Torre Salvador, boa noite, é o Condor 23, final do LS Whisk da 1-0. Condor 23, chama no espelho, mas está travado. Chamará. Espera 2523, ponto autorizado, pista 10, vento 190 graus, 109. Sente livre pouso na 10, Condor 23, baixou e travou, passou externo. Sente. Aumenta a superfície para o ponto 23. 20012. Obrigado. Sideral 9978. Sideral 9978, número 2 na aproximação, guarda pista livre, que é legal, 9091. Motivator position. Okay, runway 10 now. Okay, thank you. question is 6259, RS I have it, 63, correction, 360, your host? No problem. Roger, Chanel 6259, clear the Guarulhos, flight level 360, departure runway 10, after departure turn right, Dael, Lisa, after Motiva, transition, Papa Zulu 10, Hawk 5074, Salvador approach 120.8. Okay, Roger, 360, approve the departure Guarulhos, Papa Zulu 10, departure runway 10, second right after takeoff, Dael, Lisa, Motiva. And the upper 010, Scopus 5074-1208, station 6259. 78, posto autorizado no 0, vento 200-10. 7. Zero 978, solo 25, à direita 211. Zero à direita 219. 948, decolagem do 945, decolagem autorizada, pista 10, 20012. Alfa 0743. Alfa 0743, Alfa 0743. Chama na Delta. Delta, Condor 2. Delta 523, cruzamento autorizado. Chama tratamento, Condor 2. 197, por gentileza, nova autorização para confins. Temos aprovado 320, houve alterações de decolagem do fio? Rafim, está pronto para copiar novamente o T3217? Afirmativo, senhora, prossiga. T3217, está autorizado com fins, nível de voo 320, decolagem da 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Motiva. Em Motiva intercepta upper do 10, o base, após rota do plano de voo. Aciona 5544 no transponder, o controle em 120.8. 320 aprovado, confins conforme a decolador 90 com curva direita, saída da El, Linda, Motiva. Motiva a intercepta pro 10, com base, e após segue conforme o plano ordem. 5544 transponder, 208 controle, então 3217. Está 3217, está correto com o cruzamento, reporte quando pronto para o pushback. Chamará quando pronto, obrigado. Salvador, tá 3217, por gentileza, solicite acionamento na posição pushback posterior. 3217, confirme a solicita acionar na posição? Afirmativo, remota 5. Está autorizado o acionamento na posição, reporta pronto para o pushback, C3217. Ok, dando partida, chamada tá, pushback, obrigado. Salvador, boa noite, 1705. Boa noite, 705, boa noite, continua a situação, guarda pista livre, que é legal, 0-1. Guarda, 1705. Condor 25, ciente, libera a direita e chama a Delta no cruzamento. Libera a direita, chama a Delta para cruzamento. Paciente da informação uniforme, autorização Fortaleza. Condor 23, meia autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decolo não no zero, primeira curva à esquerda na saída Momo, Cogibu, Frotia, pois 119. Aciona 5102, o transponder, o controle 120, decimal 8. Gente autorizado, nível 370 para Fortaleza, 370 Fortaleza, decolando 190, com curva esquerda, saída Momo, Cogibu, Froti, Amperzulu 19, 5102, o transponder e o controle 6108, com 1236. Está no 24. No 236. Está correto, cotejamento, não falta para o pushback. Vai estar no 236. Condor 25, Delta visual com a Cida e com o Gol na frente. Cruzamento autorizado. Cruzamento. Você tira 5, solo 3, 5, à direita, 2, 1, 1. À direita, 2, 1, 1, obrigado. Boa noite, boa noite, 705, você escuta? 9977. General 9977, prossiga. Por gentileza, coordenar Rio de Janeiro, Galeão. Aguarda um minuto, copo, por gentileza, General 9977. Ô, senhor Wagner, você tem, podia adiantar sua saída? A saída prevista é da Elia Leirune. Da Elia Leirune, sim. Está autorizado Juliette para o gate 02. Juliette para 02, Bonafé 05. General 9977, pronto, cópia? Prossiga, pronto a cópia. 9977, está autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem da 10, primeira curva à direita na saída da Eulie da Irumi. Upper November 857, moço. O transponder 5122, o controle 120, decimal 8. 360, saída da Eulie da Irumi. Vai pela November 857, moço. Transponde 5122, em controle 201. Correto, porta pronto, feedback, federal 9977. Reportado. 6259 está autorizado, feedback, pode postar. Autorizado, reportará para o táxi. Solo Salvador, tá 3197 para autorização Galeão. Informação é uniforme, está autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 1-0, primeira curva direita, da EO, Ledeiro, minha saída, UP November 857, Moço, 5127, transponder, 1-20-8, controle. Poderia repetir o transponder que eu não copiei, muito rápido. Desculpa, T3197, o transponder é 5127, está autorizado Galeão, nível de voo 340, decolagem da pista 1-0, com primeira curva direita, na saída da Eulia da Irumi, UPE November 857, Moço. O controle em 1-20-8 e o transponder 5127. Agora sim, obrigado querida. É 340 autorizado, da Eulia da Irumi, UPE November 857, curva direita, 5127 é o transponder, e 208 controle, tá? 3197.